Agora, para continuar louvando e adorando o Senhor, eu quero chamar minha mãe, Cassiane! Oh, glória a Deus! Canta comigo, vamos lá! Santo, santo é o Senhor Jeová. Para sempre no céu vou cantar. Para sempre no céu vou louvar. Santo, santo, santo. Aleluia! Santo, santo é o Senhor Jeová. Para sempre no céu vou cantar. Para sempre no céu vou louvar. Yeah. povo de Deus. Quem tem a paz, levanta a mão aí, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia! Hoje é noite de bênção, é noite de milagres, é noite de poder. Nós fizemos tudo, que estivesse tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito. Todo mundo se juntou e trabalhou para fazer tudo lindo. Mas antes de tudo isso, a glória aqui é do Senhor. A honra aqui é do Senhor. Tudo é para Ele. Aleluia. E eu te convido nessa noite a rasgar o teu coração na presença do Senhor. E dizer para o Senhor Jesus assim: eis-me aqui, Senhor. Eu estou na tua presença para ser usado por ti. Aleluia. Essa canção que eu vou cantar um pedacinho aqui com vocês é para ver se vocês se lembram. Assim, olha, preste atenção.